O maestro da saudade é DJ Rebelde. Isso, Edilson. Bora fazer o gagueado do Bureja. É terça-feira. Vamos aproveitar. E vamos logo sortear um bronze. Ofertado pela Raíssa Bronze. Puxa o número aí, Edilson. Número 166. 166. Tone uma. E o melhor de Francisca. Tone duas. Sangonear, pero el foro de apretar. Desde que te mortifica. Tone três. Já pode chamar outro, Edilson. Baile-me assim. Vamos chamar outro aqui. Número 189. Cento e 189. Cadê os merengueiros, hein? Cadê o quê, hein? Só o Paulão, né? Chama mais outro aqui. Número 68. 68. Vem aqui. Eu me muero. É, ela tá precisando do bronco. Bailame muito, Francisca. É, Juliana. Como lo bailo, Francisca. Ata por la madruga. Mostra aí. Como lo bailo, Francisca. Ata por la madruga. Mostra. Juliana ganhou. O bronze ofertado pela Raíssa Bronze. Número 68. Vai, Paulão! Vai, Paulão! Vai! Vai! Vai! Vai! Ahí viene la zorra y se va la zorra y entra la zorra y sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, vuelve la zorra y bate la zorra. Ahí viene la zorra y se va la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, vuelve la zorra y bate la zorra. Huele la zorra, rabo pelado. Hay una que huele. Agora é valendo balde de gelada. Huele la zorra, rabo pelado. Quem tá com sede aí? Huele la zorra, rabo pelado. Hay una que tiene al zorro salado. Número 139. Tô de uma. Ganhou, meu amigo Afonso, acabou de ganhar um balde 139. Já já tem mais sorteio, hein, gente? Vamos lá! Zorra e se vai na zorra, e entra na zorra, sale na zorra, corre na zorra, brinca na zorra, muerde na zorra e bate na zorra. Aí vem na zorra e se vai na zorra, e entra na zorra, sale na zorra, corre na zorra, brinca na zorra, muerde na zorra e bate na zorra. Huele la zorra, rabo pelao. Hay una que huele a cuero mojado. Huele la zorra, rabo pelao. Hay una que tiene al zorro salado. ¡Se pureza! Hay una que baila con los pelados. Huele la zorra, rabo pelao. Hay una que tiene al zorro salado. Hay la zorra y el zorro tiene cuatro zorros. Y el pe de la zorra y el zorro. Por eso la zorra se lleva su zorro. Y el pe de la zorra y el zorro. Por eso la zorra se lleva su zorro. Y el pe de la zorra. Ay, ay, ay, ay, ay. Uy. Con su zorra. Y por eso es que Arturo Fernández se lleva a su hija que le dicen la zorrita. Mais um balde de Edilson. Segura o teu número, segura o teu número. número 195. Tô de uma, tô de duas, tô de três, mais uma de já. Começando o jogo, pedra de número um. Número um ganhou um balde de gelado. Oye tu merengue, hay una mujer. Oye tu merengue, es la mujer, es la lindo merengue, es la mujer, es la lindo. Hola la. Olha minha jaque! Minha jaque tempera! No te sabe nada, por favor, de tu. No te sabe nada, por favor, de tu. Y ahí, en mi cacería hay una paloma. Guay. En mi cacería hay una paloma. No te sabe nada, por favor, de tu. No te sabe nada, por favor, de tu. Llorala, llorala. Llorala, llorala. En mi cacería. Olha, gente, aguarde. Ainda tem mais sorteio, tá, gente? Veja a amiga Lana e a Jennifer. Fala, Jennifer. E aí, patroa? Dona Maria. Chegou o Toyota da economia. Essa velha guarda. Hay una mujer, oye tu merengue, es la mujer, es la nido. ¡Para que empiece! Es la mujer, es la nido, merengue. Juanita mujer, oye tu merengue. ¡Vamos juntos, pa! Hay una mujer, oye tu merengue. ¡Ya, ya, de franjinha! Es la mujer, es la nido, merengue. Es la mujer, es la nido, merengue. Que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres

saber que ainda existo. Chama atenção dos lancheiros, alô lancheiros. E agora? Não chega lá no palácio que tem gente querendo atravessar ainda, tá? Estou sozinho. Alô Márcio. Alô Edilson. É, gato, é doido. A esperança dos bons tempos te tocar. Bora, lancheiro, para ganhar dinheiro, meu irmão. Lembrar de mim e saber que ainda existo. DJ Rebelde. Essa música aqui vai do meu grande amigo DJ Elton pra ela, Stephanie Camille. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Vai, Elton! Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. DJ Rebelde, DJ Rebelde. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Você veio pra mudar o meu enredo e confiou em mim com tanta segurança. Incomparável. Você veio como uma criança e trouxe a esperança pra me ver fortalecer. E aí? Você veio e me deixou sorrindo, olhando pra esse mundo lindo que é só de nós dois. Só nós. Pra hoje, pro amanhã e até para depois. Pra sempre junto de você. É pra dançar! Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer chorar. A Gleice ali, é? Me deixar adormecer no seu. Alô, Gleice, alô, Marcinha. E eternamente te querer. Tudo! Tudo em mim mudou, meu sonho realizou. Bora, Thalita! E agora eu posso ser feliz. Quero te beijar. Thalita Sampaio Modas. Thalita Sampaio Modas. Aqui o seu close é certo. No show do maestro DJ Rebelde. Pra eu viver. Thalita Modas. Você veio pra ficar e eu também quero. Meu parceiro André. Meu amor. O nosso clube do amor. DJ Beto. Experiência e competência. Obrigado pelo carinho, Beto. É o respeito, né, que a gente leva, né? Você veio pra mudar a minha história. Minha rainha. Me acendeu a luz e me fez ver a vida. Minha rainha. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho. Beijo, amigo Batata. Resolveu fazer seu ninho no meu coração. Aí, Batata. Capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Aonde tu veio? Você veio e gostou, hein, Batata? Me fazer sorrir e me fazer chorar. Me deixar adormecer no seu prazer. E aí, comandante? E eternamente te querer. E tudo? Tudo em mim mudou. O sonho realizou. E agora eu posso ser feliz. Eu quero te beijar, com força te abraçar e te dizer o que eu mais quis. Você veio trazer razão pra eu viver. E agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar. DJ Rebelde! Quero te dar o meu amor. Sentir esse alguém sou eu. Se na guerra que venci, um dos dois tem que perder. Esse alguém sou eu. se fui eu que amei. Só quem vai cuidar de mim, sabe quem é? Sou eu mesmo, amor. Se fui eu que decidi, se fui eu quem quis sofrer, amanhã quem vai se arrepender? Sou eu mesmo. Se você me amou, não sei, mas eu quero lhe dizer, você vai lembrar de mim sempre que beijar alguém. Olha quem pediu uma isca de pirarucu. Você sentir por... Já está pronto. O que eu senti por você. Tô querendo pelo menos sentir o cheiro. Você vai chorar também, do jeito que eu chorei. Sabe por isso? Vamos lá, agenda do Rebelde. Amanhã, quarta-feira, tem Bado Cardoso do Jurunas. Quinta-feira, é a folga do maestro. Sexta-feira, tem Botiguim. Sexta, retrô do Botiguim. Se fui eu que procurei, se um dos dois tem que sentir, esse alguém sou eu. Sábado a gente começa lá pela Santa Isabel. Se na guerra que venci, aniversário da minha grande amiga Suelen, a família Simãozinho, lá em Santa Isabel. Sou eu. Aí depois a gente desce. Se fui eu que amei, a gente desce pro São Domingos. Quem vai cuidar de mim? É. Sou eu mesmo, amor. Depois tem quadra da prefeita no Guamá. Se fui eu que decidi. E depois a gente pega a estrada de novo. Que sofre. Cadê a Tizinha, hein? Amanhã. Alô, Tizinha! Se arrepender. Sou eu mesmo. Lá no Murubira, lá em Mosqueiro. Você me amou, não sei. Até o amanhecer. Mas eu quero lhe dizer. Bora. Você vai lembrar de mim. Sempre que beijar alguém, se você sentir por mim, DJ Rebelde, que eu senti por você, você vai chorar também. E aí, tá? Do jeito que eu chorei. Oh, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Curte o som, vai. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer. Minha amiga, vai, pensa. Noite só. É isso? Sabe a gente, vai. Eu quero ser quem caminha contigo. Como é que é? Eu quero ser quem te aquece na cama. Ui! Eu quero ser quem te abraça, te aperta. Já comeu, maluquinho? Já. Quem te ama. Vai lá, vai lá. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais longa, mais doce, atrevida. DJ Rebelde. Saudade é pureza. Não, te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave. A Cacata Diva, Fileta com Marquês e Gentil, Boa Castelo. Eu não quero te usar. Bora, Tchad Brão! De você. Como é que é? Como é que é? Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse. Esse aí, Gilson, não chega indo mais, Gilson! E morrer de prazer por uma noite só. Bora, Bureja! Eu quero ser quem caminha contigo. Beijo, amiga Ana Maria do Pinto dos Lanches. Quem te aquece na cama. Junto com a minha empresária Amélia. Quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Alô, Amélia! Eu quero ser o pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. DJ Rebelde! Aí tu coladinho no Bureja, senhor! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Amigo Sabá registrando aí. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Aniversário do Burezinha! O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil. Ouviu aí, Suzy? Pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Ele merece a vinheta! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Paulo André, o homem do carro forte, forte, forte. Tempo de enganos, tudo deu engano. É, meu irmão, é a nova onda agora. E hoje meu corpo te revela. É o abraço e a vinheta! Nossa cama, né, Adriano? Momentos de desejos, noite de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou desto de sobe o tempo. Adriano Santarém, sempre aqui no Príncipe Retrô. Que você deixou. Bora, comandante! Aí a manjona tá feliz da vida. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Pra recordar! Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. É porque acertou essa festa, mano. Foi tu que acertou essa festa aí? E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nós. Vai lá, só tu. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. Bora, Bureza! Deixa ver. Aí tu atravessa esse rio. Pra quem sabe nadar, dá vontade de se jogar, né? Né, Amélia? Mergulha, Amélia. Mergulhar no azul piscina. Égua do azul piscina. No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mas não é, Tassio Bix. Mergulhar. Homem da Pixie. No azul piscina. Valeu, Tassio Bix. No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar. Olha a jangada pra onde vai. Pra pescar. Pra Cabo Pureza. Marcelo. E no Pureza. Marcelo, minha sereia. Mergulhar no azul piscina. No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. A minha Jéssica, a mulher Samambaia, a Denise e a Camila estão com a gente. Mergulhar. Alô, preta! No azul piscina. E aí? No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Jangada. E as jangadas partindo pra o mar. Pra pescar minha sereia. Marcelo, minha sereia. Marcelo, minha sereia. Marcelo. DJ Rebelde. Vai pra cima. Daqui a pouquinho tem mais um bronze ofertado pelo nosso grande amigo DJ Barral. Escute essa canção que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga. Sintoniza essa estação. Aí, Michel, sintonizou! Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Já tá suja. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. O nosso parceiro WK da Cremação. Quem conhece mais? Alô, WK! A voz do homem que te ama. Bom, deixa, deixa. Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer nesse vai e vem, nesse vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Olha a galera da carroça, festa! Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa! Deixa eu me deitar na tua praia. Quer nesse vai e vem, nesse vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Olha a Thalita Sampaio Onda! Não importa pra mim o que houve entre nós no passado. Me interessa somente o agora e o futuro da gente. As lembranças nem sempre refletem as verdades sentidas. Bora, joia, Maleão! E pra que recordar o passado e esquecer o presente? Vai, Brasil! O que importa agora pra nós é a felicidade, que envolve com paz e carinhos o amor que sentimos. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos. Égua do Sol! Então, por que vou insistir em viver de reprise? Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci. Importa pra mim o que houve entre nós no passado. Interessa somente o agora e o futuro da gente. O que importa agora pra nós é a felicidade, que envolve com paz e carinhos o amor que senti. Ainda tem o L do Franjinha. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos. Como é que é? Como é que é? Tanto que vou insistir em viver de reprises, trazendo a memória as coisas que eu já esqueci. A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprise! Reprise! Reprise! DJ Rebelde! Como é que é? Tempo perdido. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais um. Quem sabe canta, quem sabe canta. Alô, por isso aí. E quando... não quis te dar. Aí, Fabrício do Amor! Bora, meu irmão! Então viaja! Te liberta, meu irmão! Sem medo de ser feliz! Tá preso, ladrão! Eu te dou meu amor, faço amor! Vai! Como nunca fiz! Só do gogó! Quem sabe canta, vai! Vem pra cabeça! Eu sei do lado do seu corpo. Sou seu brinquedo, de tudo, né? Faz de tudo. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanhecer, você já me esqueceu. Quem sabe quando, mãe? Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Pedaço, é. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. E vai pra cima, vai! Olha que a galera que escuta CDs ainda. Nas mãos do maluquinho tem a segunda parte do DJ Rebelde. Aqui na Maloca do Bureza, hein? Olha aí, Toninho. CDzão do Rebelde. O seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Toquei meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanhecer, você já me esqueceu. Canta aí! Solta o gogó! Mais uma vez. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Pessoa, né? Mais uma vez. Que pessoa, né? Leva um pedaço. Que maldade. De mim. Mais uma vez vou ficar te esperando. One, aqui. Two. Hoje eu quero te amar. Valeu, Apolo! Uma mão que eu posso pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu será um e dois. E o garçom Pinto. Deixa! Deixe a porta aberta. Isso, deixa tudo, tudo, tudo arreganhado. Hoje eu quero te amar. E aí? A gente já não faz amor. Ai. Como anda a paixão? Tá do jeito que tu gosta. Um dos dois faz briga. O amor não tenta briga. Vai fugir do coração. E aí, mulher? A gente já não faz amor. Hoje eu quero te amar. Eu sou o Marinaldo. Alô, Marinaldo. Que eu gosto pra ele. Cadê o Marinaldo? Use aquele perfume pra me. Bora, Marinaldo. O patrão tá esperando o pacote lá, meu irmão. Hoje eu quero te amar. É, minha filha, no pacote. Deixe a porta aberta. A luz bem acesa. Que hoje não dá, nem que o mundo se acabe. Que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. E aí, mulher? A gente já não faz amor. Ai, ai. Como anda a paixão? Se nenhum dos dois faz briga, o amor nunca briga. Vai fugir do coração. A gente já não faz amor. parecia um sonho. A gente fica junto, andar apenas chuva. DJ Aldo, de amar. Fala bem com o Paravião. Lembra, você está fazendo caminho de tudo que vivemos, das tardes de domingo. Vai! Da mágica noite. Quem sabe canta, quem sabe canta. Alô, Burezinha. Aceita. Amor, não dá. Isso. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Comigo a primeira parada do Rebelde é lá na Avenida Show, aniversário do DJ Américo. No porta-retrato. Segunda parada. A gente se abraça. Porto de Marés. Momentos que ficaram. E a última parada do domingo. Esquecer. É lá no Damasceno, no Jurô, lá em Coraci. Deixando lá no Damasceno. Ainda me ama. É 5 da manhã. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. 1, 2, 3, vai! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Vai pra cima! Há um brilho de faca rebelde, onde o amor vier, e ninguém tem o mapa. Como é que é? Na alma da mulher. Deixa eu abraçar bem grande amiga Miriam Rocha. A Miriam, lá do Curral da Rocha, com a gente. É no DJ Renatinho. Lá do Curral Rocha. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Já já o Aliton Franjinha. Olha só. Um grande amor do passado se transforma em aversão. Para a Valquíria. E os dois lado a lado. E Valquíria. Correm no coração. Alô, Valquíria! Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante. Corta a ilusão da gente. Tá devagar ele. Tá devagar, não tá? Fala pra ele que ele tá devagar, mano. Toco a vida pra frente. Virgem, não sofrer. Já já deu os parabéns. Mas o peito dormir. Pra maloca do Bureza. Espera no bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer passado de volta, um semblante de mulher. O passado de volta, um semblante de mulher. bom demais, traria paz, seria tudo que sonhei. Atenção, Edilson, não chega! E nunca acabaria, pois teria lá no bairro, Edilson, de um amor sem fim, que mudaria toda a minha vida e eu não sofreria tanto assim. Égua do sol. Você apareceu e ofereceu amor e paz bem mais do que sonhei. Bora, empresário Amélio! Fiquei apaixonado, encantado, só Deus sabe. Tá aquecendo, Franginha. Porém eu não sabia que mentia, que fingia me amar demais. Meu coração partido, ofendido em seu amor, não acredita mais. Você brincou de amar enquanto eu te amava. Levei você a sério, descobri que você só me usava. Então eu disse adeus. A despedida, porque eu já estava acostumado com você na minha vida. Seus beijos, seus abraços, seus carinhos, todos falsos, não vou me... Meu amigo Pedrinho, manda um abração pro Picardinho e da conveniência. Abraços bem guardados, porque na esquina da Barão, é isso? Devolver. O Tucunduba, né? Aí, Picardinho. Amar é mais que um... Fala, André! Seu desejo eu mantenho, apesar de... O homem da pedrada. Amando, eu acredito. Serginho Remis. O infinito vai me acontecer. E você? Você brincou de amar enquanto eu te amava. O André e a Carol são com a gente. Levei você a sério. Alô, Carol! Que você só. Amiga Thalita e o Marcelo também, a gente. Então eu disse adeus. É, eu não acredito de novo. Foi triste a despedida, porque eu já estava acostumado com você, a minha. Os amantes da saudade, os amantes pela dança. Esse sim é a original. Tarde os dois, ahora yo encuentro una vida. Subimos ao começar, que un día terminaría. Aí, Xere! Chegamos tarde os dois. Vai chegar tarde de novo. A última noite já morreu. Ele é patrão. De nada vale chorar. Pra dançar no Bureza. Você já tem quem te espere. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teríamos outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teríamos outros destinos. Só sei que vamos chegar hoje. Chegamos tarde os dois. Só foi sonho na areia. De novo, meu amor. Sabemos que esse é o final. De novo, 6 da manhã. Disfarçamos a... Não se preocupe, é 7 da manhã. Chegamos tarde os dois. Para salvar os fracassos. De nada vale chorar. Voltarás aos seus braços. Olha aí, Márcio! Eu seguirei meu caminho. Sabe aí, Márcio, sabe aí, meu irmão. Tu seguirás teu caminho. Sabe aí, mas já estava escrito que o teu e o meu. Sabe aí, mas eu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Olha, tem bolo, tem doce, tem salgadinho, peixe frito com açaí. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Beleza, legal.